com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Ou uma carta para nós, colocando no envelope Rádio USP M, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã, o nosso negócio, a pedido é música. Ele reside na vizinha localidade de Araraquara, a nossa acolhedora Morada do Sol. É ele, o nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira participa deste cartaz radiofônico e diz em sua carta que, além de gostar das músicas, além de ouvir um jardim coreto, a música e a cidade, Araraquara também desperta o som deste cartaz radiofônico. É ele, o senhor Arthur Fonseca. Pelas palavras elogiosas, amigo ouvinte, senhor Arthur Fonseca, os nossos agradecimentos, e para ele, gravação antológica da Van Georico. Composição domínio público, Mulher Rendeira. Que gravação linda! Carlos Cachaça, dá um show. Carlos Cachaça, dele mesmo, e também do poeta Hermínio Belo de Carvalho. Carlos Cachaça defende Alvorada. Tudo isto para o senhor Arthur Fonseca, que reside em Araraquara, que está em nossa sintonia. Saudoso engenheiro Marcelo Tupinambá, que também era poeta. Ele assina. A Inesita Barroso dá uma interpretação bonita, maviosa, para esta melodia que tem o título Maricota, Sai da Chuva. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda. Eu te ensino a namorar, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Mulher de cangaceiro não tem medo de careta. Quando vê a coisa preta, sai rolando pelo chão. Põe o dedo no gatilho e bota fogo no sertão. Tenente perde a patente, coroné perde o galão. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulinho, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulinho, o apelido é Lampião. Lampião desceu a serra, subiu a toda carreira, foi chamar Antônio Ferreira pra cantar Mulher Rendeira. Lampião não é valente, Lampião é lutador. Desceu de princesa patos que a poeira levantou. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. É lampelão, pelão, pelão, pelão, pelão, pião.

mesmo que chova, pra lavar meu coração. Peneira, chuva, peneira, não deixe de peneirar, que por ser triste roceira, como tu ando a chorar. Maricota, sai da chuva, deixa, deixa de embromar. Maricota, sai da chuva, que tu vai te aconchipar. A chuva tá peneirando, tá peneirando no ar. Maricota, sai da chuva, que tu vai se aconchipar. Não tenho medo da chuva, nem do ronco do trovão. Eu quero mesmo que chova, pra lavar meu coração. Peneira, chuva, peneira, não deixe de peneirar, que por ser triste roceira, como tu ando a chorar. Maricota, sai da chuva, deixa, deixa de embromar. Maricota, sai da chuva, que tu vai se acostipar. A chuva tá peneirando no ar. Maricota, sai da chuva, que tu vai se acostipar. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela aos domingos fica em sintonia com a Rede USP de rádio para ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor Paulo de Jesus Mendes, que gostaria de reativar a sua memória nesta composição que tem a assinatura do Capitão Furtado com o conjunto Os Festeiros, Tarraxim, Tarraxim. Paulo Tapajós, dinheiro. Paulo Tapajós, que era um excelente artista da Rádio Nacional do Rio. Paulo Tapajós, no Donga, canta em arranjo Gil de Moraes, Ranchinho Desfeito. A retreta está formada no coreto do jardim. declina, eu não penso em mais ninguém. Guardo em minha retina o retrato de meu bem. Quem tiver coração sempre será bom cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. O meu bem de maldade foi-se embora e me deixou. Desde então a saudade nunca mais me abandonou. Quem tiver coração sempre será bom cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. Inocente das caboclas do sertão, mas deixava na gente o temor da tentação. Quem tiver coração sempre será um cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. O que enfim me consola de perder meu lindo bem é a minha viola a chorar de dor também. Quem tiver coração sempre será bom cantador, porque foi na canção que começou o nosso amor. É, gente ouvinte, você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música, saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nossa passarela sonora, Zélia e Zé Luiz, Canhoto da Paraíba e o conjunto Boca Livre.